I've been waiting for. I believe that I have found the door. Now the time is right. Feel it burning deep inside. It's the rule of heart to try to find a light inside the dark. I have found a path, a stream of light that burns so bright. Oh, and I feel so strong. In my heart I know we won't be alone. me down. I need somebody like I don't need nobody's gonna get me up to take me down. Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o ON. E o programa de hoje é mais um dedicado a lançamentos de 2017. Vamos ter um programa cheio de novidades. E vamos iniciar com os Snake Charmer, banda que conta com ex-membros dos Whitesnake. E como tal, o som da banda também é o clássico som dos Whitesnake em início dos anos 80. E do álbum Second Skin, vamos ficar com a música Follow Me Under. Para vocês, Snake Charmer, Follow Me Under. E após Snake Charmer, ficamos com Perfect, música do álbum Louder, Harder, Faster, álbum dos Warrant, que nesta formação contam com Robert Mason como vocalista. E terminamos esta primeira sequência com os Kings of Broadway e a música Quantum Leap, música retirada do álbum Kings of Broadway. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência no seguimento de Kings of Broadway com bandas mais underground. E vamos iniciar com os Nasty High e do álbum Liquid Scream, vamos ficar com a música Hot Shot. Para vocês, Nasty High, Hot Shot. love is dead. após Nasty High, ficamos com os Zero King e ficamos com a música Love Is Dead, música retirada do álbum Set on Self-Destruction. E terminamos esta sequência com os Raw Silk e do álbum The Borders of Light, ficamos com a música Out of Reach. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas, e vamos iniciá-la com os suecos Heart Nation e do álbum Liberation, segundo álbum da banda, vamos ficar com a música Take Me Home. Para vocês, Heart Nation, Take Me Home. Tears of rage, I can't cry anymore. When I close my eyes and I realize that all is gone, have to take a chance, have to start again, I have to go on. And this is all about what I do believe, it's what I can see. I have to take a path despite all that I fear. Take me home, 'cause I don't know where to go. I walk along the road, just me alone. I just want to go home. Am I low or high? Time is passing by. It's an endless fight. Am I right or wrong? Where do I belong? Have to keep myself alive. I say it as it is. Isolation ain't no. When you make love, do you look in the mirror? Who do you think of? Does it look like me? Do you tell lies? Say that it's forever. Do you think twice? Or just touch and see? Love dies. It's no surprise. when I got your letter. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Art Nation, ficamos com o trabalho a solo de Terry Illouz, o álbum acústico Gypsy Dreams. E neste caso ficamos com a cover de Def Leppard, Love Bites. E Terry Illouz é o vocalista dos XYZ. E terminamos esta primeira sequência de baladas com uma super balada de Little Steven. E do álbum Soul Fire, ficamos com a música Some Things Just Don't Change. E quem é Little Steven? Little Steven é provavelmente o membro mais ativo da E Street Band, de Bruce Springsteen. E vamos agora para uma nova sequência. E vamos iniciá-la com o trabalho a solo de Mark Slaughter. E do álbum Halfway There, vamos ficar com a música Supernatural. Para vocês, Mark Slaughter, Supernatural. Yeah, finding it harder. pós Mark Slaughter, ficamos com um pequeno toque de virtuosismo, com um pequeno toque de guitarra elétrica a solo. Ficamos com Jimmy Mitchell e a música Reflections, música retirada do álbum Reflections. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com um som mais pesado, mais Southern Rock. E vamos iniciar a sequência com os Backwood Spirit. E do álbum Backwood Spirit, vamos ficar com a música Piece of the Peach. Para vocês, Backwood Spirit, Piece of the Peach. Inside. após Backwood Spirit, ficamos com os germânicos Desperados e ficamos com a música Bullets and Bones, The Owls, música retirada do álbum Call of the Wild. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com uma banda paralela aos FM, uma banda de que faz parte o vocalista Steve Overland. Estou a falar-vos do Shadow Man e do álbum Secrets and Lies. Vamos ficar com a música Automatic. Para vocês, Shadow Man, Automatic. Após Shadow Man, ficamos com Sideburn e ficamos com a música No More Room in Hell, música retirada do álbum Number 8. E terminamos esta sequência com os Perpendicular, que em 2017 lançaram um álbum Venus to Volcanoes, e deste álbum ficamos com a música The Bullet. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com uma banda que em 2017 lançou o seu primeiro álbum e que me agradou bastante. Estou a falar-vos do Rocket Love, que em 2017 lançam o álbum Grab the Rocket. E deste álbum resolvi escolher a música Shining Light. Para vocês, Rocket Love, Shining Light. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Rocket Love, ficamos com os Low Torque, que em 2017 lançaram o álbum homónimo Low Torque. E deste álbum resolvi escolher a música Concrete Rain. E terminamos esta sequência com os Inglourious, banda que em 2016 tinha lançado seu primeiro álbum e que tinha encantado quase todos os fãs de hard rock. E neste segundo álbum, o álbum Inglourious 2, os Inglourious continuam a manter o mesmo andamento, o mesmo estilo, a mesma qualidade das músicas. E do álbum Inglourious 2 ficamos com a música High Class Woman. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service. E vai ser uma sequência de baladas. E vamos iniciá-la com uma banda com vocal feminino. Estou a falar-vos dos suecos Adrenaline Rush, que em 2017 lançam o álbum Soul Survivor. E deste álbum vamos ficar com a música homónima Soul Survivor. Para vocês, Adrenaline Rush, Soul Survivor. There is no one else. That's what I say. I tell you everything. If you pick up that telephone. Yeah, yeah, yeah, yeah. Hey, how you feeling? Are you still the same? Don't you realize the things we did, we did? Após Soul Survivor dos Adrenaline Rush, ficamos com os Cosmic Karma. E do álbum Only a Dream, ficamos com a música I'm Where I Want to Be. E terminamos esta sequência de baladas com os Bye Bang e a música Telephone Line, música retirada do álbum Rock of Life. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E eu deixei aquilo que considero o melhor que já foi lançado em 2017 e deixei para o fim. E vamos iniciar esta última sequência do nosso Riff Service com os The Night Flight Orchestra, que em 2017 lançou o seu terceiro álbum, o álbum Amber Galactic. E deste álbum resolvi escolher a música Saturn in Velvet. Para vocês, The Night Flight Orchestra, Saturn in Velvet.

com Aram Skaram que terminamos o Riff Service de hoje. E tal como eu já havia dito, deixei aquilo que considero o melhor de 2017 para o fim. Estou a falar-vos do álbum Amber Galactic dos The Night Flight Orchestra, que aqui ficou representado pela música Saturn in Velvet, e também o álbum United, álbum dos Aram Skaram. E dos Aram Skaram ficamos com a música United, música homónima do nome do álbum. E é com Aram Skaram que me despeço do Riff Service de hoje. Deixo-vos a todos um forte abraço e o desejo que para a próxima semana estejam novamente desse lado. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on!